O amanhã talvez não venha. Tudo é incerto, aproveite o momento e abrace quem tá perto. Quem tá do seu lado preparado pro combate. Quem nasceu pra vencer, se quer pense em empate. Pega a cabeça e veja o dia nascer. Cada dia que amanhece é uma chance que vai ter. Cada anoitecer é um momento pra pensar no que você fez e deixou de realizar. Se prepare pra chorar, se prepare pra sorrir. Se prepare pro agora e para o que está por vir. O mal só existe quando o bem está ausente. O corpo fica fraco quando a alma tá doente. Não entre em conflito com sua disposição. Haja com a mente, não somente o coração. Saia do sofrimento, siga a vida sempre em frente. O amanhã talvez não venha, faça valer o presente. Se tiver que amar, então ame hoje. Se tiver que sorrir, então sorri agora. Se tiver que lutar, então lute hoje. Porque ontem já foi, o amanhã talvez não venha. Se tiver que amar, então ame hoje. Se tiver que sorrir, então sorri agora. Se tiver que lutar, então lute hoje. Porque ontem já foi, o amanhã talvez não venha. Preparado pra batalha, sem da falha vou que vou. Resgatado pelo rap, abençoado pelo Senhor. Atitude de mudança pelo bem e pela paz. Faça hoje, fortifique-se, amanhã faça bem mais. Vida dura, mundo insano, observo desde agora. Mas do duro no presente, pro futuro ter melhor. A correr em frente, não atrás. Em primeiro na corrida, obstáculo e barreira é pra vencer e segue a vida. Faça algo por amor, sem ter que olhar a quem. Que o grande criador vai fazer pra ti também. Digo amém em oração, peço proteção divina. Sofredor, batalhador, que atento escuta a rima. Vem no clima dessa força e participe ativamente. Dê um abraço em sua família e sempre se mostre presente. Viva hoje, ame agora, dê um abraço de verdade. Porque ontem é passado e amanhã só Deus que sabe. E amanhã só Deus que sabe. Só Deus que sabe. Se tiver que amar, então ame hoje. Se tiver que sorrir, então sorri agora. Se tiver que lutar, então lute hoje. Porque ontem já foi, o amanhã talvez não venha. Se tiver que amar, então ame hoje. Se tiver que sorrir, então sorri agora. Se tiver que lutar, então lute hoje. Porque ontem já foi, o amanhã talvez não venha.